tão bom estar de férias! Mas agora sinto-me cansada. Brinquei o dia todo. Preciso de dormir. Dorme, dorme, carochinha, que o sono já está a chegar. Fecha bem as pestaninhas para a luz não te acordar. Abre a caixinha dos sonhos, tira um para sonhar. Escolhe no céu uma estrela e uma nuvem para voar. Dorme, dorme, carochinha, que o sono já está a chegar. Fecha bem as pestaninhas para a luz não te acordar. Abre a caixinha dos sonhos, tira